Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É tudo nosso. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É tudo nosso. Segue o flow, segue o flow, segue o flow, segue o flow. Colei no show, os camaradas atrás da banca pra curtir o som. Daqui é pro rolê, depois do show do formigueiro é hora de correr. Quem quer acha o seu, e no rateio pra beber o cavalo macho, irmão. Quebrado em peso aí, São Jorge, Tati, Miriam, Mangue, Paquetá, Pedrinho e Mirante. Se o pensamento não for mal, se os loucos curtir na moral, nesse rolê vou prosseguir. Pra cima, a festa tá legal, entre no clima. Sensacional geral, com a mão pra cima. A festa tá legal, entre no clima. Sensacional geral, é tudo nosso. As gatas tão no carro, o som tá no talo. Escuta o som do fato, céu azul, clima estiga, tô nas pistas, liga. Vai, mãos pra cima, maravilha. Se envolve, os parceiro, tô no corre. Fartura pra nós, os drink e os gole. É nóis, dança com elegância, gata vai. Assim me atrai, quero mais. Vai, mostra como faz. Tinha um guerrilheiro sinistro, né não? Tô com Fox, vai pra grupo certo, João. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É tudo nosso. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Cê tá com nós, liga nós aqui. Pode pá, sabe como é. No corre do dinheiro, família da mulher. Pra quem Moscou dançou, aqui te superou. Ficou de chapéu, agora é nós negou. As gatas pagam um pau, alguns copiou. Aqui é Mega Master, o clube dos monstros. Tá tendo chover, aqui é nós que tá. Se for bater de frente, tem que ter pra trocar. Pra cima, a festa tá legal, entre no clima. Sensacional geral, com a mão pra cima. A festa tá legal, entre no clima. Sensacional geral. Por nós somos verdadeiros, moro, mano. É nós mesmo. Mas arrebenta a boca do balão.